vibramos em colunas, abanamos estruturas, incentivamos a beira funda com atitude nortenha. São as vozes da opressão, só para quem tem colhão e punho forte nestas ruas conflituosas, vivências perigosas, transcritas nestas prosas. O manifesto agreste, mas tem ambiente terrestre. Moço, vê com quem te metes, que é que se passa? Somos guerreiros fomeados por anseios de vingança. É preciso ter esperança para vencer nesta vida sombria quando penso no futuro. Puro comer este sonoro que leva ao rubro a minha gente e outros tantos consumidos pelo degredo. Não nos apontes o dedo, estamos prontos para a batalha, amordaçados para arrasar com a escumalha. Voz da vida como o compasso desta batida rápido. Não deixes as linhas cerradas, sem marcar passo, abram alas. Rimas são balas de veneno a proteger nosso terreno enquanto fala. Voz da vida como o compasso desta batida rápido. Não deixes as linhas cerradas, sem marcar passo, abram alas. Rimas são balas de veneno a proteger nosso terreno. Tenho uma viagem de um universo alternativo. Tenho na bagagem toneladas de flow explosivo, lírico, agressivo, estilo livre, ofensivo, impulsivo. É com balas de sílabas que te crivo. Demolição, carrego o pulmão. Preparem o ouvido para a forte penetração. Cuspo, luxo, assusto, susto, a todo custo. Puxo quem não merece e está no chão. Vivo cada episódio sem ser consumido pelo pensamento do pódio, sentindo ódio pelas criaturas que se julgam futuras figuras, sem terem percorrido as ruas mais escuras. Esquinas que educam criadoras de amarguras, esquinas que transformam o mais beto em mais cuna. Esquinas que educam criadoras de amarguras, esquinas que transformam o mais beto em mais cuna. Faço a vida como o compasso desta batida rápido. Não deixes as punhas cerradas, sem marcar passo, abram alas. Rimas são balas de veneno a proteger nosso terreno enquanto fala. Faço a vida como o compasso desta batida rápido. Não deixes as punhas cerradas, sem marcar passo, abram alas. Rimas são balas de veneno a proteger nosso terreno para alas. Faço a vida como o compasso desta batida rápido. Não deixes rastro. Punhos cerrados, sem marcar passo, abram alas. Rimas são balas de veneno a proteger nosso terreno enquanto fala. Faço a vida como o compasso desta batida rápido. Não deixes rastro. Punhos cerrados, sem marcar passo, abram alas. Rimas são balas de veneno a proteger nosso terreno. Vamos dispará-las.